Alô, você ouvinte da 87 FM Agudos, estamos aqui com o Fábio Manfinato. Fábio, sempre prazer imenso poder falar com você. Você veio aqui fazer uma palestra aqui na Cira sobre essa tua história de superação. É fantástico, prazer imenso. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua vida, um pouquinho para o nosso ouvinte daqui de Agudos ter uma noção de quem é Fábio Manfinato. Vamos lá, 87, um prazer meu, todos os ouvintes aí que nos acompanham nesse momento. É felicidade tremenda poder estar aqui nesse momento, compartilhando com vocês um pedacinho da minha trajetória. Uma trajetória esportiva de sucesso, graças a Deus, a modalidade luta de braço, né, que me fez conquistar aí muitos títulos, 13 medalhas de ouro em campeonatos mundiais. E que me fez ter uma visão muito bacana também da acessibilidade, parâmetros para que nós pudéssemos desenvolver nosso trabalho que vem sendo desenvolvido hoje. E a alegria que eu tenho é de poder compartilhar um pouquinho disso tudo com vocês. E estar sempre aí do lado das pessoas, entendendo o que está acontecendo, né? Ouvindo as pessoas e tentando sempre fazer um pouquinho a mais e melhor do que eu posso. Fábio, você me corrija se estiver errado, você completou ontem 38 anos. 39, perdão. Você completou 39 anos. E há 39 anos atrás, você tá, inclusive citou na tua palestra, quem teve a primeira superação foram seus pais. Isso. Que souberam lidar de uma maneira muito boa com a polio. E qual a importância para você? Vamos ser um pouquinho coruja. Qual a importância dos seus pais? Porque foi uma maneira que, se você é hoje esse homem formado, tem muito do berço. Qual a importância dos seus pais? Toda a importância. Meus pais foram a minha base, né? O meu alicerce. Meus pais, como você falou, passaram por um momento há 38 anos atrás, porque eu já tinha quase um ano de idade quando eu tive a paralisia infantil. Eles passaram por um momento muito chocante, né? E eles souberam driblar essa situação da melhor maneira possível e me mostraram sempre que eu poderia fazer tudo. Teria algumas limitações, como todos têm as suas limitações, e nós devemos conhecer essas limitações. Porém, eu poderia fazer aquilo que eu gostaria de fazer, aquilo que eu quisesse fazer. E então essa é a importância que eu trago até hoje. E infelizmente hoje nós participamos de uma sociedade que muitas vezes as pessoas invertem um pouco o sentido da educação, né? As pessoas hoje em dia, talvez pelo fato de tá muito corrido, de não ter tempo até com os próprios filhos, as pessoas dizem que a educação é responsabilidade do governo, mas na verdade a educação ela vem de casa, a principal educação vem dos pais. Então eu gosto sempre de deixar essa ideia para todos, né? A gente tem que ter a base dentro de casa para que nós possamos aí na rua dar o melhor nosso e cada vez mais vencer, sempre tendo sucesso nas nossas ações. Fábio, você hoje está vereador em Bauru, e Bauru viu um grande momento nos esportes. Pascoaloto, Bauru Basquete vem muito bem, a FIB, o Futsal, fechou uma parceria com o São Paulo. Como que você vê o momento, o voleibol com a Premier League? Menino, claro. Muito bem. Como você vê esse momento na cidade, nossa vizinha, de Bauru, e trazendo um pouco para o regional, como que você vê o esporte na região? Um momento maravilhoso, né? Eu sempre falo que o esporte é a melhor ferramenta de inclusão que existe. Então tem muitas pessoas por aí que às vezes estão fazendo nada, de repente se deparam com o esporte e crescem muito na vida, crescem demais. Nós tínhamos aqui um atleta do Bauru Basquete, de repente um rapaz magrinho, franzino, de repente ele despontou de uma tal maneira no esporte e hoje ele joga nos Estados Unidos, no grande time dos Estados Unidos. Isso é orgulhoso, né? E eu vejo que a nossa região ela é um celeiro de grandes talentos, não só no esporte, mas também na cultura, profissionais excelentes. Então eu acho assim, nós estamos num caminho certo de um crescimento muito bom de personalidades, num crescimento muito bom de esportistas, um crescimento muito bom de pessoas. Fábio, quero agradecer. novamente pela entrevista, muito obrigado. Já não é, é várias vezes a gente quase pudemos conversar com você antes, não pelo RD7FM, mas sim pelo portal da CJ. Obrigado de coração pela entrevista, pela palestra e pelo exemplo de vida. E eu que agradeço a todos aí do portal do 87FM, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui passando um pouquinho da minha trajetória para vocês hoje. Obrigado, esse foi Fábio Manfinato.